abrir os olhos e saber. Tem alguém que cuida da gente. Mesmo sem a gente merecer, nada se compara ao Senhor. Nada se compara, nada é igual. Nada é melhor que te ter como amigo, Deus. Imagina eu nada, amigo de alguém que é tudo. Amigo de alguém que é Deus. É maravilhoso acordar toda manhã e te chamar Deus. É maravilhoso, meu amigo, e te chamar de Deus. É maravilhoso saber que eu nunca, nunca estou só. Abrace você mesmo assim, ó. Abraça assim, abraçando o Espírito Santo, abraça você aí. Como é bom poder acordar, abrir os olhos e saber que tem alguém que cuida da gente. Mesmo sem a gente merecer, que entra em meus caminhos, me leva para os seus, me leva. Alguém que é Deus. É maravilhoso acordar toda manhã e te chamar Deus. É maravilhoso, meu amigo, e te chamar de Deus. É maravilhoso saber que eu nunca, nunca estou só. É maravilhoso. Viver na presença de Deus. Aleluia. Gospel Hits. Só as melhores. É glória. Esta unção diferente se tornou comovente, mudou o ambiente. É glória. Os céus parecem abertos, refletindo aqui seu poder. Quando tem glória, tem fogo. Se tem fogo, tem glória. Senhor, quero ver.

te adorarei. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder